pessoas, eu aqui começando o primeiro episódio do Falando no Diabo neste ano de 2021, mas já aviso que este será nosso primeiro episódio e último episódio antes das nossas merecidas férias, então depois desse a gente volta lá no começo de fevereiro, aproveitem nossas vozes aqui, mas a gente não podia partir para as nossas férias antes de falar um pouco das expectativas dos lançamentos que a gente pode esperar esse ano, né? E muita coisa a gente vai repetir do ano passado, mas tem algumas coisinhas novas também. E para comentar essa listinha, tô aqui com o Ivo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, infernautas. Sempre, né, como tradição, a gente falar aí das expectativas, né, deste ano de 2021. Muitos filmes a gente já falou lá em 2020, né, mas vamos voltar, né? Vamos reforçar. Forçar isso. Tô também com a Luana. Oi, Lu. Oi, Sil, oi, infernautas. Gente, eu vou falar a sério aqui, que depois de 2020, as minhas expectativas com 2021 estão tanto quanto perto de zero. Mas tudo bem, né? Vamos tentar se esforçar e pensar que teremos boas estreias. Temos sim. E tô também com o Felipe. Olá, Felipe. Olá, Sil. Olá, infernautas queridos do meu coração. Ah, eu, na verdade, eu não sei muito bem o que esperar de 2021, não é? Eu acho que se uma coisa que 2020 nos ensinou é que não dá pra gente fazer muitos planos. Tem aí alguns títulos interessantes, outros nem tanto, né? Vamos ver, não é? Eu acho que assim, não criemos expectativas. É talvez o melhor conselho. Ou que elas pelo menos não sejam muito altas, né? Vamos ser contidos na expectativa. E tô aqui também com o Samuel. Olá, Samuel. Oi, Sil, oi, galera, infernautas, adeus ano velho, feliz ano novo, pelo amor de Deus, que 2021 não seja uma mera continuação de 2020. Por favor, vem vacina e vem PlayStation 5, que é as duas coisas que eu mais tô sonhando. Muito bom. Gente, assim. Antes da gente começar a falar dos filmes que vão estrear, acho que é bom a gente já começar tendo em mente que muito disso aqui ainda pode mudar, né? Porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a situação dos cinemas nesse ano, se as estreias vão ser mantidas, o que vai ser adiado de novo, o que vai, sei lá, às vezes sair direto para o streaming. A gente tem alguns exemplos aqui na lista, que são da Warner, que talvez lance tudo na HBO Max, né? Além dos cinemas que estiverem abertos. Então a gente vai dar algumas datas aqui, mas elas podem ser alteradas, né? Então é sempre bom acompanhar o que vocês quiserem assistir, para ver direitinho quando que vai acontecer essa estreia. Tá tudo sujeito a mudança. Tem alguns que também ainda estão a definir, não tem nem data, tipo, só previsto para 2021, em algum momento. Então, só para todo mundo ter isso em mente, né? Vale até Porque. citar, Sil, que a gente estava com medo de fazer esse programa de expectativas, porque o nosso último programa de expectativas deu um ruim do caramba, né? Pois A é, gente não tem então. nada das nossas expectativas se cumpriu naquele programa. Nossa. Então. Ai, tem muita coisa, tem muito filme aqui que a gente parece que faz anos que a gente tá falando já, porque Sim. Porque tá aí faz. pra sempre. É, Porque faz. entendeu? Eu não aguento mais, gente. Pelo amor de Deus, lança isso. Ai, muito triste. E um pouco antes dessa gravação, a gente criou, o Lucas Cris, um dos nossos colaboradores lá no Boca, né? Criou um template com a listinha de filmes que estão previstos para estrear esse ano. E a gente colocou lá nos stories do nosso Instagram, quem quiser seguir a gente, Boca do Inferno BR, para as pessoas colocarem quais elas mais estão esperando ver, né? Então a gente fez essa votação e a gente vai apresentar aqui por ordem dos mais votados. E os dois mais votados, assim, não foi surpresa nenhuma para mim. Não sei se. Acho que para todo mundo que tá aqui era o esperado mesmo. Que são A Lenda de Candyman, que tá previsto por enquanto para estrear no dia 27 de agosto nos Estados Unidos. E o Halloween Kills, que já foi adiado também está previsto para estrear agora no dia 15 de outubro nos Estados Unidos. E acredito que no Brasil chegue numa data próxima, talvez um dia antes, assim, que é a quinta-feira, né? Se for para os cinemas. Então, vamos começar falando do Candyman, gente. Quais são suas expectativas? Vocês estão decepcionados por ainda não terem assistido? Estão aliviados por ter um tempo maior, assim, antes de terem suas expectativas destruídas? Como é que tá? Pessimismo. Ah, gente, eu tô empolgada com o Candyman. Talvez eu me frustre muito, mas eu tô empolgadinha, assim. Ter o dedinho ali do Jordan Peele no meio do rolê. Eu gostei do trailer. Não sei, eu gostei dessa coisa de ser, tipo, meio que voltar da história, assim. Não é um remake. É, tipo, uma nova... O Candyman de novo, sabe? Então, eu não sei, eu fiquei empolgada, e eu sempre fico com medo quando eu fico empolgada, porque daí eu me frustro e fico muito triste, mas tô empolgadinha. É uma aposta, eu colocaria uma aposta ali que vai ser bom, mas talvez eu me lasque. Eu tô bem dividido em relação ao Candyman, porque do que a gente viu até agora não me animou tanto. O próprio trailer, né, temos um trailer apenas que eu assisti assim e não me empolguei. Mas ao mesmo tempo, ele tá com a produção assinada pelo Jordan Peele, que já dá uma empolgada. E ele muda a maior crítica que eu faço em relação ao Candyman original, que é tipo, é uma história da cultura negra que é conduzida por uma protagonista branca. Eu adoro o Candyman, amo muito o primeiro filme, mas pra mim, ele tem esse ponto pra mim que não dá pra ignorar. E dessa vez não, realmente. Agora a gente vai ter protagonistas negros conduzindo uma história de uma lenda urbana de comunidade negra. Então é o ponto de empolgação que eu tenho com esse Candyman. Fiquei meio assim com o trailer, mas tô numa expectativa grande por esse filme. Então, só vem. Eu fiquei muito, muito triste que ele foi adiado, mas, por favor, que venha agora em 2021 pra gente. Eu gostei do trailer, assim, eu só não gostei da primeira cena, que são umas meninas no banheiro, assim, chamando o Candyman na frente do espelho, que ficou muito adolescente, sabe? Mas me parece que talvez seja uma cena introdutória, assim, tipo aquela cena que não tem nada a ver com o resto do filme, né? Tipo, a primeira cena do filme, assim, não sei. Mas eu também tô na torcida aqui pra que seja bom, né? Porque tô super esperando também. Vamos ver o que acontece. Gente, eu também tô na expectativa. Eu acho que tô com esperanças de que vale a pena essa espera. Espero que sim. Vamos confiar. Então, eu também achei essa cena que você falou da introdução do trailer meio X, assim, mas ao mesmo tempo eu fico lembrando quando eu era criança, adolescente. Vocês também faziam isso, ficar chamando a loira do banheiro? Então eu falei, faz sentido ter ali, porque assim, eu imagino que seja também uma cena introdutória, assim, tipo, um negócio só pra falar de como que funciona pra chamar o Candyman, né? Sim. Vamos ver. É, eu também, Samuel, eu também não fazia, eu só acompanhava as meninas. Nossa senhora, eu também. Eu dizia, vocês vão, eu vou ficar aqui do lado de fora. Se forem morrer, eu sou o primeiro a chamar a polícia. Mas eu só acompanho de longe, porque eu não ia ver, não. Eu ficava com medo. Ai, tenso. Era isso e a brincadeira do compasso, que era do copo, mas a gente não tinha copo. Então fazia a outra versão. Gente, e o Halloween Kills? Felipe, olha, então, talvez vocês sejam expectativas. Eu tô com muita expectativa. É curioso porque quando saiu o Halloween 2018, não é? Claro, eu fiquei animado, né, com a volta da Jamie Lee Curtis. É sempre algo a se celebrar. É, seria o quê? A quarta ou quinta linha do tempo do Halloween? Tudo bem. Mas eu gostei do filme, eu acho que ele manteve uma boa... funciona como um fanservice, mas ao mesmo tempo ele não fica somente preso nisso. Então eu gostei, do ritmo das novas personagens, rever Laurie Strode, achei que teve sim uma funcionalidade. Precisávamos de uma sequência, uma parte 2 e uma parte 3? Não sei. Eu fico com aquele medo de, poxa, será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Temos um teaser, temos um trailer. Aliás, acho que não chega nem a ser um trailer mesmo. Eu acho que são dois teasers. Mas, poxa, é com a Jamie Lee Curtis. E eu vou querer sempre ver a Laurie Strode velhinha com 80 anos, né? Eu sou apegado a essas personagens. Então, com certeza, eu tô com a expectativa lá em cima. Talvez até um pouco a mais, porque além da volta da Laurie Strode, que é sempre bom, outros personagens lá do primeiro Halloween vão voltar. Então, o Tommy, a garotinha que eu esqueci o nome, o xerife do primeiro filme, a enfermeira, todos esses personagens, eles vão também regressar. Então, eu estou bastante curioso. Eu acho que se for mantido o tipo de história, as mortes, algumas foram muito boas, a própria ambientação. E o trailer, de certa forma, nos entrega um pouco isso, né? Ele parece realmente muito, muito próximo do filme de 2018. Então, eu estou, sim, bastante, bastante animado, o que pode ser um perigo, né? Porque você cria expectativa e às vezes não é lá essas coisas. Mas eu com certeza irei assistir. Gostaria de assistir num cinema. Mas onde que é que ele estreia, eu irei lá assistir. Esse eu também estou muito empolgado. Essa é a minha maior expectativa. Como o Felipe disse, né, não dá pra gente mensurar a necessidade de ter uma continuação, né? Mas assim, né? Ah, beleza, não tinha, mas a gente vê o teaser e fica todo empolgado já. Ah, claro, claro. É, a gente já vê ali, ah, beleza, né? Aconteceu o que aconteceu no final, mas a graça é essa do slasher, entendeu? O assassino voltar, não importa como seja, não importa como ele morreu no filme anterior, a graça é ele voltar e Eu tô otimista com esses dois filmes, gente. Quando o primeiro teaser saiu, que é mostrando a Laurie Strode gritando "Let it burn", nossa, eu super... Eu já me tornei fã do filme com aquela cena, então estou sim animadíssimo. E uma curiosidade, realmente, eu gosto desses personagens do primeiro filme, o xerife, a enfermeira, as crianças. Então eu acho legal também trazê-los de volta. Não sei se vai dar muito certo, mas com certeza estarei lá, não é? Assim, a Jamie Lee Curtis pode fazer o Halloween 30, a bomba nuclear, que eu vou assistir. Então eu não sou referência, eu simplesmente sou um grande fã da Laurie Strode. Eu acho também que gosto todos muito que ela quando... fez são ótimos. Sim. Eu também gosto muito quando trazem personagens antigos de volta, sabe? Já me ganha aí, assim, eu já vou com essa mentalidade. Não, claro que esse filme vai ser bom, porque tem essas pessoas, não sei o quê. Né? E uma sensação que eu tenho é, assim, a gente... Bom, eu posso estar falando por puro achismo, mas, por exemplo, eu acho legal o fato da Jamie Lee Curtis, que é uma atriz que ela circulou e teve uma vida, uma carreira pós-horror, não é? Assim, ela na própria década de 80, ela começou a fazer outros filmes, comédias, e ela meio que sempre dava aquela volta, né? Teve ali o Halloween H20, que foi meio que idealizado por ela, teve ali o dedinho dela, e aí depois ela volta. Então eu acho legal essa coisa dela meio que ter esse carinho com a personagem. Me parece, assim, a gente vê isso em entrevistas e tal, não parece ser aquela coisa contratual. Ah, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Me parece ah, que... Não, ah, cara. Não, é isso mesmo, Felipe. Ela Total. Faz porque ela curte a personagem mesmo. Isso é muito bacana dela. Pronto. Então, eu acho legal. Eu acho bem legal, assim, eu e quando tiver mais tempo de cena dela, eu acho fantástico. É tipo a Linda Hamilton com a Sarah Connor no Exterminador do Futuro. O último filme é uma bomba. Mas assim, o que é que eu queria ver? Eu queria ver a Sarah Connor já, assim, idade avançada, explodindo tudo. E o filme me deu isso, então eu super curti. O filme é bom? É não, é um lixo. Mas tem lá, a Sarah Connor... É um lixo, mas a Sarah Connor tá. Na hora que ela fantástica. Entra em cena, né, cara? Nossa, ela tá aparece ótimo. Naquela primeira cena. Aí eu quis, foi foda. Vale a pena o ingresso, assim. Eu quero um roteiro que vai. Eu vou refletir. Eu vou. Não, eu quero ver Sarah Connor. É isso. Então eu quero ver Laurie Strode. Pronto, é isso. Só isso. Chega derrapando, pega uma bazuca, explode o cara lá, velho. Que isso? Isso é sensacional, velho. É sensacional. Então, assim. Claro, eu acho que o Halloween 2018 é bem melhor do que o Exterminador do Futuro. Dark Fate, né, que é uma bomba, mas eu acho que tem muito isso. Eu acho que é uma personagem que a gente gosta, interpretado por uma atriz que está afim de fazer aquilo, e com um resultado bom. O roteiro é bom, as mortes são boas, os novos personagens, as novidades são funcionais. Então eu estou muito empolgadíssimo com Halloween Kills e com Halloween Ends e com o que mais que vem aí do Halloween. Vier depois, obrigatoriamente, né? Porque a gente sabe que essas coisas não acabam. Pois é. Samuel, você ia falar alguma coisa mais cedo? Ah, não. Eu ia só complementar o que os meninos falaram, que a maior propaganda do Halloween Kills é o Halloween de 2018. Tipo, esse filme era sensacional. Ele tinha tudo pra ser ruim, eu acho, porque veio de muitas sequências ruins, mas ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. E aí, tipo, traz a Laurie de volta, traz uma baita de uma ambientação e duas personagens que pra mim já são icônicas, que é a filha da Laurie e a neta da Laurie. Agora, a palavra de Halloween Kills pra mim é curiosidade, porque pra mim o Halloween de 2018 tem um fechamento incrível. E aí, tipo, como ser superior a isso e como justificar após isso, né? Então, eu tô muito ansioso, mas eu tô com um pé atrás com Halloween Kills. Porque o de 2018, pra mim, ele é assim, beira uma perfeição de slash movie. Aí agora vem mais um que é uma continuação direta, mesmo após a gente ver o que a gente viu no filme de 2018. E aí eu fico, gente, o que é que esse povo tá trazendo? O bom é que a Laurie tá de volta, a filha tá de volta, a neta tá de volta, elas estão fugindo, né? A sinopse do filme é elas fugindo do Mike. Então, que venha o filme, que venha nos surpreender novamente. Tomara que nós sejamos surpreendidos. Mas olha, eu tô, assim, meio nervoso. Olha, uma coisa que eu acho... Eu me lembro muito do Halloween 2018 com carinho, porque eu estava em Goiânia, eu estava num congresso, estava no encontro da Socine, e o filme estreou, e eu literalmente fugi do congresso para assistir esse filme. Eu fiz a minha apresentação, participei, mas aí deu uma hora e falei, não, eu vou ali, conhecer a universidade, peguei um táxi, fui pro shopping local... Fui procurar um shopping que estivesse passando o filme legendado, aí achei, assisti o filme, depois voltei pro congresso, foi ótimo. Bom, gente, então esses são os filmes mais esperados do ano que vem, né? E um que tá um pouquinho atrás, assim, foi um pouquinho menos votado nessa nossa pesquisa, foi outro que a gente também já falou muitas vezes aqui nesse podcast, que é Um Lugar Silencioso 2. Que está previsto para estrear aqui no Brasil dia 22 de abril. Preguiça. Alguma expectativa, gente? Preguiça total. Preguiça eterna. Eu não gosto nem do primeiro, para ser sincero. Ai, obrigada. O primeiro, péssimo. Também não. Péssimo, péssimo. Primeiro... Eu acho um filme tão, tão... Bom, vamos lá. Tem uma coisa que eu acho legal no primeiro, não é? Eu acho legal, assim... Eu fui assistir no cinema... Então, eu achei legal a reação das pessoas em fazer silêncio durante o filme. Como ele é um filme que ele tem um sound design, não é? Um desenho de som realmente bastante silencioso para o que somos acostumados. Então eu estava numa sala e aí eu vi as pessoas assim meio que querendo comer, querendo botar a mão no pacote de salgadinho, mas com medo de fazer um barulho e atrapalhar o filme. Mas eu acho o filme tão chato, tão... E assim, eu acho ele... Me perdoem quem gostar do filme, mas eu acho o enredo de uma pobreza franciscana. Porque o filme, ele é aquele amontoado de clichê do tipo... eu não sei se é spoiler não que eu vou falar, mas assim... Ah, o pai, aí tem a mulher, aí tem a filha, aí o pai é meio assim com a filha, mas aí vai ter uma cena que o pai vai demonstrar todo o amor pela filha e a outra vai estar lá ter o bebê. Minha gente, eu tava assistindo o filme e eu dizia, meu Deus, eu não acredito que eu paguei o ingresso pra estar vendo isso, porque isso é muito chato, isso é muito previsível. Isso é muito... Nossa, eu odiei esse filme. Tem a tal da cena do nascimento do bebê, não é? Que, ó, oh, que cena incrível. Eu também achei um saco aquela cena. e depois eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é médica, e ela também assistiu o filme. E eu sei, é filme de terror, a gente não tem muito o que falar de realidade, mas ela disse, Felipe, é impossível, veja, é humanamente impossível, é fisicamente impossível, biologicamente impossível, aquela mulher ter tido um bebê naquela banheira. Veja, ela até pode ter tido o bebê, sem problema. Agora, o que mostra no filme é que ela teve o bebê, ou seja, ela precisou se levantar, sair da banheira e entrar no box para se esconder. Ela não tinha como ter feito aquilo. É impossível. E assim, eu acho que... E em silêncio! E em silêncio! Em silêncio! Não, eu acho... E assim, eu acho um filme... Aí, tá lá, todo mundo pesquisando. Aí a menina, do nada, descobre a forma... Ai, não, minha gente, sério? E aquela... Eu acho... Aquela cena do cara lá se despedindo da filha. Não, minha gente, eu achei podre. Sem contar que para um filme que se diz Um Lugar Silencioso, a trilha sonora, ela conduz a história de uma forma assim impressionante. É a trilha de suspense, é a trilha de drama, é a trilha... Sério, galera, pra... Não ganhou o Oscar a trilha? Sei lá. Eu tô em dúvida. Mas gente, o elenco eu concordo. Tá ótimo, a menina tá ótima lá, a Emily, esqueci o nome dela. Mas... Emily Blunt. Putz, é essa daí. Essa aí, sério, mesmo. Essa daí. Sério, ai. Eu não... Expectativa zero. Ah, eu concordo 100% com o Felipe, gente, porque eu fui assistir um com muita expectativa. Tava todo mundo falando e eu achei a ideia muito bacana, assim, do a filme. A ideia é bacana. É, então, só que a execução pra mim foi horrorosa. Eu achei o filme sem emoção, eu achei um filme pretensioso também, achei que ele prometia muito mais do que ele vai cumprindo durante as cenas, assim, ele vai em queda pra mim o tempo todo. E eu achei a relação deles rasa. A relação da família eu achei muito rasa, achei uma relação esquisita. Eu acho que eles não conseguiram compensar isso nesse não falar, assim. Eles poderiam ter demonstrado o relacionamento de outras formas, eles não demonstram. Então, o fato dos personagens não se comunicarem verbalmente foi uma perda pra narrativa do filme. E a solução no final, pra mim, ridícula. Porque, tipo assim, assim, gente, sério que ninguém pensou nisso antes? Da humanidade inteira, ninguém pensou, só aquela menina. Ninguém. Aí eu falei, ah, não acredito. Então, pra mim, foi muito desânimo. E eu nem sei o que eles vão arrumar. Agora vai ser tipo antes, né, de como começou, um negócio assim, né? Vai ser boring. Então, vai ser boring. Então, não quero. Eu vi o trailer, eu nem lembro o que tem do trailer, mas eu vi o trailer, achei boring, achei chato e fiz, ai, sério que vão fazer o 2? Ai, que... É. Novamente, tédio, preguiça, grande preguiça. Pelo trailer, vai ser um pouco... rapidinho, Ivo, já te passo. Vai ser um pouco de flashback do antes, do dia, né, em que tudo começou a acontecer, assim... e um pouco depois do primeiro filme. Mas me parece que a proposta é totalmente outra, porque tipo, nos flashbacks não tinha por que manter esse silêncio, né? Que tem no primeiro filme. E mesmo nas cenas no depois, as pessoas falam muito e tem armas e, sabe, várias coisas assim. Então me parece que a proposta é totalmente outra. E acho que vai ser um filme, por isso mesmo, mais genérico ainda, sabe? Tipo, que não vai trazer nada novo. É isso, Sil. A sensação que eu tenho do primeiro filme é que, assim, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas a sensação é que parece que os realizadores não viram, assim, muitos filmes de terror e vieram com as ideias que, na cabeça deles, era uma coisa, assim, altamente criativa e inovadora. E que não era. A gente já viu aquilo inúmeras vezes, melhores, inclusive. Então me parece uma coisa meio requentada, me parece uma coisa pretensiosa, é uma coisa assim que, olhe como nós somos incríveis, vamos dar pra vocês um filme, nunca antes... Não, minha gente, pelo amor de Deus, o filme é um grande tédio, é uma grande preguiça. Eu tenho mais emoção na cadeira do dentista do que vendo esse filme. Oh, meu Deus. Sim. E eu acho bizarro... Ai, fala você, Ivo. Não, eu só ia falar que a CEO até pontuou aí que a questão que a única coisa que... eu também concordo com todos vocês, tá? Não gosto do filme. A única questão que funciona no filme, que inclusive, como o Felipe falou, eu fiquei surpreendido no cinema, é como que o filme conseguiu provocar essa sensação do silêncio no cinema. E o clima de tensão que ele proporcionou pro pessoal, porque vai parecer que se comesse uma pipoca, a pessoa ia ser atacada pelo bicho. Mas era a única coisa que funcionou até certo ponto do filme, né? E depois, assim, ficou, como a Luz disse, é pretensioso, o diretor, ele se achou bambambam, assim, o novo diretor de cinema de terror, que ele falou que não é terror, que é um filme sobre paternidade, mas coloca uns monstrão lá atacando todo mundo. Também, enfim, né? É preguiça demais, né, da pessoa, sei lá. Enfim. Se ele falou, mas, né, é ele que fez, né? Mas voltando a essa questão, o segundo filme, ele não se justifica. Né? Porque... né? E nossa, o primeiro filme é muita escolhas, né, idiotas dos personagens, né? Tipo assim, o menino compra um carrinho, o menino pega um carrinho que faz barulho. Né? Ninguém olha pra ver se tem pilha ou não. Ninguém olha pro menino. Por que que você tem uma merda desta no mundo que você não pode fazer barulho, seu imbecil? Essas coisas que eu fico puta nesse filme, porque eu acho que ele subestima a inteligência do público, sabe? Tipo essa cena que o Felipe falou, de sair da banheira, tipo... Que a gente tá acostumado no universo do horror com coisas realmente impossíveis, sobrenaturais e tudo mais. Mas dentro da narrativa, são coisas que fazem sentido. O problema desse filme é que ele traz coisas que não fazem sentido dentro do cenário. Se você vive num lugar que você não pode fazer barulho, por que que você tem um carrinho que faz barulho, meu filho? Pelo amor de Deus, toca. Toca esse carrinho longe. E além disso... Gente, você no mundo apocalíptico, você vai engravidar, gente. Pelo amor de Deus. Isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus. De decisões burras, essa de longe é a maior de todas. E é interessante como esse filme, ele é muito conservador. Eu acho que, assim, complementando de tudo que vocês falaram, é surreal como esse filme, ele envereda pelo conservadorismo. Porque é o fim do mundo. Toda a civilização acabou. E ainda assim, nós temos uma família completamente estruturada em um cenário em que ninguém pode gritar um ai. E ainda assim, eles são super bem equipados, eles têm uma fazenda completamente organizada. É que nem a Luana falou, é um filme que subestima a nossa inteligência o tempo todo. O grande efeito do Lugar Silencioso é com a reação do público no cinema. Mas ainda assim é um filme muito ruim. E essa continuação, eu não sei. Pra mim ela tem um aspecto gospel, porque agora eles vão sair em peregrinação pelo mundo, praticamente, com uma criança enfiada numa caixa, porque bebê faz barulho. Eu quero saber esse argumento. Bebê faz barulho. Não tem como controlar barulho de bebê. Aí a criança vai estar enterrada numa caixa o tempo todo durante o filme. E aí, tipo, eles vão sair em peregrinação e dessa vez eles vão convencer as pessoas que ele encontra ao redor do mundo a se reunificarem contra os bichos e tal. Se esse foi sobre a família, agora vai ser sobre vamos construir um templo, parece. Então, tipo, vai ser bem... Tá bem estranho a proposta desse segundo filme. Porque, novamente, parece que tá subestimando a nossa inteligência. Não, e além disso, só pra gente, a gente poderia ficar o programa inteiro falando mal desse filme. Mas o que eu acho interessante é justamente essa série de decisões atropeladas de roteiro. Por exemplo, a mulher tá lá, tá bom, engravidou, vai ter o bebê, Mas aí, tipo, a mulher tá lá há 8 meses, 9 meses, sei lá, ela tá pra ter o bebê a qualquer momento. Aí o que é que não? O pai vai sair, aí vai levar o filho. Aí a filha tá com raiva porque brigou com o pai, aí sai. Aí deixa a mãe sozinha. Sabe aquela coisa, tipo, você sabe que vai dar merda e tal. Então ele é um filme assim que você... tem zero surpresa. Aquele, ele conduz pro final da forma mais previsível do mundo. Ele usa, minha gente, isso é a base de qualquer aula de roteiro. Vou fazer uma cena emotiva. Bota em câmera lenta, com close fechado. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Vamos, né? Se vocês querem ser pretensiosos, façam uma coisa que pelo menos... se mostre interessante. Ah, não, grande preguiça. Por que a gente tá ainda falando desse filme? Vamos pro próximo. Bora. Ai, gente. Queria só falar mais uma coisa, gente. Que tem um filme da Netflix, eu acho, que é uma história muito parecida. Acho que é aquele O Silêncio, tem a menina que fez o Sabrina. É, nossa, que é uns passarinhos, nossa. Uns morcegos, uns negócios, né? Isso, que a proposta é muito parecida, que também é um filme. Só que eu achei, pelo menos, um pouco mais inteligente, tipo, primeiro que o silêncio que eles têm que fazer nesse filme não é tão grande quanto o silêncio de um lugar silencioso, porque é impossível você viver daquele jeito que eles vivem. Segundo, sim, que, por exemplo, tem uma cena muito decisiva no filme, que eles estão no carro, fugindo, sim, dessas criaturas, e o cachorro começa a latir. E nessa situação eles falam, mano, a gente tem que jogar o cachorro pra fora, tipo, é horrível, mas a gente vai morrer. Então, tipo, você percebe que é uma coisa com mais realidade, assim, tipo, poxa, a gente tá com um problema, o bicho tá chegando na gente, o que a gente faz, sabe? São decisões mais rápidas e com mais realidade do que um lugar silencioso, que, tipo, você tem a bostinha do brinquedinho que faz barulho, meu filho, você se livra disso ano passado já, entendeu? Joga isso no mato. Então, total. Foram escolhas erradas, assim, ah, é ruim, gente, não assistam não, vai ser ruim. É isso. Gente, o próximo que a gente vai falar, a data de lançamento dele ainda está a definir. A gente tem muito pouca informação, assim. Quer dizer, já sabe, né? Já conhece, mas muita gente está esperando por ele, que é um novo Spawn, né? Uma nova adaptação dos quadrinhos. Só que, assim, é da Blumhouse. Tenham isso em mente, né? Jamie Foxx vai ser o Spawn. E o diretor é o Todd McFarlane, que ele foi o roteirista do Spawn anterior, de 97, mas ele também foi roteirista de Venom, né? Então tenham tudo isso em mente, gente. Estão dizendo que há fortes possibilidades desse projeto andar e que talvez ele saia até o final do ano que vem. Embora esteja cada vez mais difícil, né, que isso aconteça. O filme de 97, ele é meio que um clássico cult, não sei, eu acho que é a melhor maneira de falar, porque ele é todo muito duvidoso, mas ainda assim ele tem um ar muito atraente. Eu gosto desse filme, ele é todo errado, mas ele é interessante, assim. Agora, esse novo filme, né, não sei muito o que esperar. O próprio Fox, ele deu uma declaração em agosto desse ano, que ele estava bastante chateado com o atraso do projeto do filme, que foi anunciado em 2017. Eu esqueci qual é o arco dos quadrinhos que vai ser adaptado. Mas é um arco, assim, bem, bem clássico. Foi anunciado, acho que na San Diego. Ah, adaptação do Soldado Infernal, exatamente. Esse arco vai ser. Foi adaptado na Comic Con de Foi anunciado na Comic Con de 2017. E desde então o projeto tá paradíssimo. Mas agora que o Fox botou uma pressão pela pré-produção, parece que ele tem chance de andar e sair ainda em 2021. Mas isso aí é, tipo, um tiro no escuro. Vamos ver o que acontece, né? Porque, sei lá, filme de herói, né? Dependendo do herói, pelo menos, a gente até espera que as coisas sejam mais aceleradas, mas não sei se o Spawn entra nessa categoria, sabe? Então, sei lá, vamos esperar pra ver o que acontece. Bom, gente, o próximo da lista também é natural que apareceria, porque é uma franquia de muito sucesso, assim, quer a gente goste, quer não. É o Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que tá previsto para estrear nos Estados Unidos no dia 4 de junho. Opiniões de vocês sobre Invocação do Mal, gente? Olha, Eu ia dizer isso, Ivo. Eu cansei, mas eu acho que a culpa do cansaço nem é do Invocação do Mal 1 e 2, mas dos genéricos, né? Dos spin-offs aí que saíram. Uhum, Annabelles e Freiras e outras coisas estranhas. Eu não acho que Invocação do Mal seja um filme ruim. Pelo contrário, eu acho que ele segue muito bem a cartilha, ele funciona, né, muito bem dentro da proposta dele. É aquele filme que vai lhe causar medo, vai lhe causar susto. Ele traz personagens interessantes, não é? Eu acho ele funcional. O 2 também não me parece uma sequência ruim, não é? Ele segue ali a risca, não é? Os elementos do primeiro filme. Agora, eu acho que há sim um cansaço por culpa dos spin-offs, porque aí não tem quem aguente. Não sei, eu acho mas que eles eu precisariam... Não, eu vou ver também, mas eu acho que eles vão precisar talvez de... Eu acho que talvez a repetição da fórmula talvez não dê mais o mesmo resultado. Eu acho que talvez precise-se de algo a mais, talvez de alguma... não sei, alguma decisão narrativa que nos prenda mais, pra não ser só mais... Porque, por exemplo, o último filme da Annabelle, pra mim, é um filme do Scooby-Doo. Sabe, assim, os adultos saíram e aí os jovens entraram no quarto amaldiçoado e muita confusão na sessão da tarde de hoje. Eu não vou nem entrar, eu não vou nem falar da freira, não é? Que é uma catástrofe. Então eu acho que eu vou assistir, mas eu acho que precisa-se de algo novo, de algo, né, que não seja só mais do mesmo. Uma coisa que o James Wan fez questão de destacar é que esse não vai ser um filme de casa assombrada, né? Como foram os outros dois, assim. A sinopse diz que é um dos casos mais famosos dos arquivos dos Warren, e acompanha a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato declarou possessão demoníaca como defesa. Eu acho, me parece uma premissa interessante, mas o meu problema com esse filme está com diretor e roteiristas, porque Invocação do Mal 1 e 2 foi o James Wan que dirigiu, e foram os irmãos Reis que escreveram o roteiro. E nesse muda tudo. Quem vai dirigir esse é o Michael Chaves, que fez A Maldição da Chorona. Sabe? Ai, que é um desses que cansaram. Então, sabe? Já é pra ficar com o pé atrás. E o roteiro é de um David Leslie. Que eu nem sei o que ele fez. Vou até dar uma olhada aqui. Mas já são informações, assim, que me deixam com o pé atrás, sabe? Acho mais... Sei lá. A gente falou desse filme em 2020, né? Eu não lembro. Acho que chegamos a falar assim, acho que ele foi um dos adiados. Eu acho que a gente fez a mesma quando, né, a gente comentou do diretor, a gente é expectativa zero com ele. Mas assim, vou ver, mas sem expectativa nenhuma. Acho que é mais seguro. a Sil falou, é, essa história que está sendo adaptada pro terceiro filme é um caso extremamente famoso. Inclusive, os Warren, né, eles são criticados pela forma como eles se comportaram nesse caso, porque tem toda uma questão de judiciário. E aí, se eu não me engano, eles apoiaram a pessoa, eu não lembro exatamente esses detalhes, mas enfim, e aí tem tudo pra ser uma carga bem mais dramática, bem mais mistura de... Porque os Invocações do Mal são aquela coisa, né? É a dupla dos Warren lutando contra as trevas, e sempre é todo mundo envolvido com as trevas, aí dessa vez não. A gente tem possibilidade de arcos dramáticos maiores, né? Tipo, advogados vão acreditar em diabo? Não, né? Vão ter que ser convencidos. Então... mas eu sou apaixonado pela Vera Farmiga desde o Bates Motel. Então, tudo que ela tá, eu faço questão de assistir. E eu gosto do Invocação do Mal. O primeiro e o segundo eu acho muito funcionais. O segundo eu vi no cinema, foi uma baita experiência, inclusive. Mas como o home video até ficam mais fraquinhos. Mas vendo no cinema foi uma boa experiência. Mas como o Felipe falou, os spin-offs foram desastrosos pra franquia. Como o pessoal aprovou roteiro ruim, feito às pressas, produção porca, atores péssimos para esses filmes de spin-off, gente. Aí você lembra que isso tá ligado à Invocação do Mal, que são filmes eficientes, novamente, e você perde o interesse de um próximo capítulo da franquia. Aí veio o diretor do Chorona pro terceiro. Que novamente tem um baita potencial dramático e de enredo. Você não consegue botar fé. Vou assistir? Vou assistir. Mas a expectativa ficou bem abaixo. Até bom, né, que esteja abaixo. Talvez a gente seja surpreendido, né? Uhum. Ai, gente, eu tô com expectativas baixas também, mas eu acho essa história muito interessante. Você sabe que eu gosto muito de documentários, coisas de histórias reais, né? Essa história do Cheyenne Johnson, sempre fiquei meio de olho e não tem documentários, assim, bem feitos sobre essa história. Eu sempre quis ver um, mas não existe. E foi um caso muito bizarro, assim, porque eles tentaram realmente alegar as questões, trouxeram essas provas, o juiz aceitou ver as provas, o que foi super inédito pra época, que foi no comecinho da década de 80 ali. Mas acabou que a própria defesa desistiu, voltou atrás e alegou legítima defesa no caso. Foi um rolo, assim. Então eu acho a história interessante, assim, mas eu também tô com um pé atrás por todos esses motivos que a Sil falou também, de quem tá por trás dessa execução aí. Eu acho que talvez fosse mais legal ver isso num documentário mesmo, sabe? Tipo, algo nesse sentido. Mas vamos aguardar, né? Pra ver o que rola aí. Só pra complementar... Ano que vem eu vou fazer um documentário, mas esse é pra assunto pra depois. Desculpa, gente, pode ir. Olha, ai, já queremos saber, ó. Em primeira mão aqui. Você vai fazer a Lu. Vou, gente. Primeira mão, gente. Mesmo. Gente, só complementando aqui, o David Leslie Johnson McGoldrick, ele escreveu também A Órfã, Aquaman, A Garota da Capa Vermelha, ele tem até bastante coisa assim conhecida no currículo. Mas eu comentei com minha namorada hoje, né? A gente tava conversando e coincidentemente foi sobre esse um acontecido com esse roteirista, que o Pablo Vilaça, que eu falei assim que tem críticos, às vezes eles falam algumas coisas que, né, desnecessárias, né? E o Pablo Vilaça, ele citou na crítica da Orfa que o roteirista vomitou o roteiro. Aí eu virei e falei assim, pô... É uma coisa assim, né? Tudo bem que o roteiro é ruim mesmo, não gosto, mas tipo... Cara, o cara falar que uma pessoa vomita uma coisa, um trabalho, cara, é muito foda, eu acho muito pesado. Enfim, é só coincidência mesmo. Mancado, Bom, gente, então seguindo, o próximo filme é um que eu quero muito ver, apesar de também saber muito pouco sobre ele, mas é do Edgar Wright, qualquer coisa que ele lança pra mim tá ótimo. É o Last Night in Soho. Sim, né? Expectativa desse tá lá em cima. Total, lá em cima. Tá previsto. Esse tá marcado pra estrear no dia 23 de abril nos Estados Unidos. Né, vamos ver. Também é outro que já era pra... Acho que a gente até falou no episódio do ano passado. É... Sim. Também foi eu deixado pra lá. Eu tava todo empolgado. Então... É... E acho que, não, acho que nem chegou a sair um trailer dele, né? Não. Nada, não vi. Tem umas imagens aí soltas. Ah, só tem imagens. Algumas fotos, né? Tô empolgada triste com ele também, gente. Depois, eu já gostava da Anya Taylor-Joy no, depois de A Bruxa, né? Que incrível. Agora assisti o Gambito da Rainha também, fiquei, gente... Muito, muito foda. Ah, então estou muito empolgada. Maravilhoso. Eu vou ver essa série por causa dela, porque... Gente, ela é ótima, gente. A série é sensacional. Ela carrega nas costas. As e costas. Sim. Tudo ao redor dela também tá, assim, sensacional. Tirando aquele campeão americano que parece uma criança no colo da outra, subindo no ombro da outra, na verdade, mas... a série é perfeita. Ela tem que ganhar todos os prêmios de melhor atriz de minissérie no ano que vem, por causa do Gambito da Rainha. Eu tô torcendo muito por ela, tá sensacional. Foi muito foda então, mesmo. Então agora eu tô assim, tudo que ela fizer vou assistir, porque sim. Tem um filme dela que entrou agora há pouco na Netflix que me indicaram. Deixa eu pegar o nome aqui, que talvez vocês queiram ver, eu não assisti ainda, mas já tô indicando, tá? Enquanto isso, é só pra dizer que ela também estreou esse ano com Os Novos Mutantes, né? Aquele desastre. Ai, eu a única nem coisa ver. Que vale a pena no filme é as cenas dela, com efeitos especiais, que são muito boas. Mas o filme é muito ruim. Ela tá no Peaky Blinders também, né? Na última temporada, que foi esse ano que saiu Peaky Blinders. A última temporada e ela tá bem legal na série, assim. Ela entrou no final da temporada, nos episódios finais, e ela vai, né, pelo que já deu a entender, ela vai ser uma personagem chave na próxima. E é uma série bem legal, curto bastante. Esse filme que entrou agora há pouco na Netflix se chama Puro Sangue, é de 2017. É um suspense, são duas adolescentes. E envolve assassinato, enfim. E puro sangue é porque também envolve cavalos. Mas estão falando bastante dele. Acho que pode ser uma boa. Mas seguindo, gente. Sim, temos um True Bridges. Desculpa, só complementando. Imagina. True Bridges é uma droga. Esse filme é muito ruim. Ah, sério? Nossa! Ouvi falar tão bem. Nossa, eu odiei. As meninas, elas são excelentes, essas duas garotas. As duas garotas estão no papel. É a Anya Taylor-Joy e a moça do Jogador Número 1, que eu esqueci o nome dela. Mas o enredo é muito ruim. Muito ruim. E tem aquele rapaz que morreu do Star Trek também. Esqueci o nome Anthony dele. O Anthony Elchin. Isso. Acho que é o Anthony Elchin? Tem, acho que é o último filme dele. Uma bomba. Os três são maravilhosos, atuações incríveis, mas pra mim o enredo desse filme é muito ruim. Poxa, que triste. Bom, eu vou assistir pra tirar minhas conclusões, não é? Isso. Mas seguindo, a gente tem um filme também que o trailer saiu já faz anos, né? Que é o Antlers, que aqui acho que vai sair como Espíritos Obscuros. Tá marcado pra estrear no dia 19 de fevereiro nos Estados Unidos. Eu acho difícil, fevereiro tá logo ali. É, mas, bem, é um filme que foi produzido pelo Guilherme Del Toro e é baseado, aparentemente, em lendas indígenas dos indígenas norte-americanos, né? É uma professora e o irmão dela, que é xerife, que se envolvem com um aluno dela, que dá aula, assim, para crianças, né? O trailer, assim, achei interessante. Talvez seja algo muito genérico, mas não sei. É aquela questão, né? Tem o nome do Del Toro. Aí dá uma expectativa, né? Mas, né? Não sei, assim. Viu o trailer? Não vou dizer o trailer, não tô lembrado de ter visto o trailer, mas eu achei a proposta dele bem interessante, assim. Não, só confirmando esse pensamento também, que, assim, parece interessante, mas, enfim, a gente não sabe direito. Eu tô curioso, até pela temática, não é? Mas, assim, não tenho muita... Assim, eu acho que também não pesquisei muito sobre o filme. Eu vi o trailer, achei ok, tô curioso, né? não tenho nenhuma expectativa grande, nem acho que é uma porcaria. Tô ali, né, aguardando como quem não quer nada, só pra ver o que vai acontecer. E bom, depois vem um filme que eu tô curiosa, mas não sei o que esperar, que é o Espiral, o Legado de Jogos Mortais, que pra mim é um nome que parece mais um título de documentário sobre Jogos Mortais. É, ele estreia a princípio no dia 21 de maio nos Estados Unidos. E eu tô mais curiosa porque tem o Chris Rock e o Samuel L. Jackson no elenco do que qualquer outra coisa, assim. Uhum. Mesmo porque é outro que a gente sabe muito pouco, né? Ele não tem uma sinopse, assim, a sinopse é igual a de qualquer outro filme do jogo, da franquia. É, tem um mas trailer, né? Que não mostra nada. Exato, então. É, a direção é do Darren Lynn Bousman, que dirigiu os Jogos Mortais 2, 3 e 4. O 2 eu até gosto, mas o 3 e o 4 já começa a dar aquela caída, assim. Então, não sei mesmo o que esperar desse, sabe? Mas tô curiosa. Eu confesso... Também não sei. Eu gosto, claro, do primeiro Jogos Mortais. Acho que o segundo e o terceiro, eles até funcionam bem, dão ali aquela ideia de trilogia. Não me incomodam como sequência, mas do 4 é, pra mim, desandou tanto, foi ladeira abaixo. E ainda teve aquele... Eu não sei como chamar, se é uma sequência, eu não sei, aquele filme horroroso de alguns anos atrás, só do Jigsaw, que é muito ruim. Assim, ele é desnecessário. Acho que a melhor forma de defini-lo é desnecessário. Então, assim, a empolgação... Assim, eu vou assistir da mesma forma como eu acabo assistindo os Hellraisers novos que saem. Sem nenhuma expectativa, meio com preguiça. E acho que eu passo um quinto do filme vendo mensagem no WhatsApp. Então, acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Tô curiosa, igual a Sil falou, pela questão de ter o Chris Rock. Porque eu não consigo nem imaginar ele num filme... Então a minha curiosidade com o filme tá sendo toda depositada em cima dele, assim. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou assistir pra ver isso, mas de geral, assim, eu tô na mesma que o Felipe também. Eu acho que vai ser, sei lá, meio boring. Mas vamos lá. É, e o Chris Rock tá bancando o filme, né? Tá produzindo o filme. Acho que ele que idealizou tudo. Mas realmente eu não sei o que esperar dele. É, que mais? Depois teremos em junho, ainda sem um dia definido assim, mas previsto para o mês de junho, é o Ghostbusters Mais Além, que é outro que talvez entre naquela categoria de todo mundo do elenco original, não sei o quê. É, não sei. Vocês estão esperando alguma coisa desse? Não, eu estou esperando decepção. E aí eu vou já justificar. Por exemplo, nós acabamos de falar, não é, que o Halloween Kills, o Halloween 2018 traz a Laurie Strode, ela é a estrela e não sei o quê. Podemos estar enganados, mas o que me parece do único trailer que saiu dos Caça-Fantasmas é que talvez essa galera original não vá ter talvez essa participação tão grande, visto que nenhum deles aparece no trailer. Eu já acho isso estranho. E para tê-los em participações menores, já é uma coisa que não interessa tanto, pelo menos para mim. Se fala muito, e aí eu vou para um exemplo para voltar para esse. Mas o Star Wars Episódio 7 trouxe de volta o Han Solo e a Leia. Galera, o filme tem 2 horas, sei lá, é um filme super longo. A Leia aparece 17 minutos, sabe? Não Verdade. Conta. Isso pra mim se chama participação especial de luxo. Eu vou... Uhum. Quem não quer ter a Princesa Leia, né? Mas, qual é... E aí é onde entra a diferença, talvez, do Exterminador do Futuro, que eu falei também agora há pouco. Tá, o filme é ruim, é uma bomba, mas... O que é que eu quero? Eu quero ver Sarah Connor. O filme é a Sarah Connor, do começo ao fim. Ela é a principal, ela é top billing lá do filme. A minha sensação, não é? É que, primeiro, a gente... Eu acho que pra mim, talvez uma principal questão é que a gente tira o filme de Nova York. Eu não consigo imaginar os caça-fantasmas sem ser em Nova York. E vai pra uma cidade do interior, botam as quatro crianças e aquele menino de Stranger Things. Stranger Things é uma coisa tão 2016 que eu acho uma coisa tão velha já, tão batida, tão... E eu não tô falando mal, não. Eu gosto da primeira e da terceira temporada. A segunda eu acho um lixo. Mas eu gosto da primeira e da terceira. Vou assistir a quarta. Mas, sabe, me parece já uma repetição daquela fórmula de não, vamos botar quatro crianças no interior pra resolver o mistério. Que preguiça. E aí me chama a atenção o fato de, poxa, vai ter o Bill Murray, vai ter o Dan Aykroyd, vai ter a Sigourney Weaver, nossa queridíssima Sigourney. Cadê eles no trailer? Sabe, ah, é pra aparecer 10 minutos de Sigourney, 20 do outro. Vai ter a esqueci o nome dela, como é o nome da que faz a secretária? Esqueci, a secretária. Ai, também vai estar. Mas, não sei, eu vou assistir, mas a minha sensação não é das melhores por conta disso. Eu acho que vai ser uma coisa assim, um festival de talvez algumas participações. Quero estar errado, quero que o trailer tenha feito, na verdade, uma pegadinha conosco. Mas não tô com muita expectativa, não. Eu tô com o Felipe, assim, sem expectativa, concordo. Assim, e espero que haja um protagonismo, né, dessa galera, né, do Bill Murray, do Dana, mas, assim, não sei, eu acho também que vai ser só uma homenagem, uma participação, aí eles vão tentar criar talvez uma sequência com essa galerinha nova que tá entrando aí, acho que expectativa baixa. Eu acho que vai ser muito isso de passar a bola, né? Pra nova geração. Tem uma entrevista, eu não vou lembrar agora em qual programa, a Sigourney Weaver tá há uns 4 anos na Nova Zelândia gravando Avatar 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá, coitada. Sequestrada, quase. Tá sequestrada. E aí, inclusive essa entrevista é divertidíssima, porque dizem... Sigourney, como é gravar 4 filmes em sequência? Ela diz, é um pesadelo, porque eu não sei se essa cena que eu tô gravando é pro 2, é pro 3, é pro 4, é pro videogame, não sei. Eu não sei o que eu tô gravando. E aí alguém fala... Achei que você tava zoando, Felipe. Oi? São 4 filmes que ela tá lá fazendo? São! 2, 3, 4 e 5. Tô não! Que tô isso? Tô... Pois é, ela está lá na Nova Zelândia, há anos gravando. No IMDB conta que o 2 e o 3 já estão gravados, estão em pós-produção, e o 4 e o 5 estão sendo filmados. Então ela tá lá na Nova Zelândia, né, com o resto do elenco e James Cameron enlouquecendo, né, numa pandemia com James Cameron na Nova Zelândia gravando 4 filmes. Bom, e aí alguém, o repórter, sei lá, pergunta, os caça-fantasmas. Aí eu não vou lembrar a resposta dela, mas é mais ou menos assim: eu tive uma folga e gravei, tirei férias do Avatar e gravei. É uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente, mas é uma coisa assim: eu tirei uns dias de folga aí gravei. Então, assim, eu acho que não vai ter realmente esse protagonismo. Acho que vai ser realmente essa coisa de nova geração. E, assim, não me interessa muito. É, realmente. Também não. Caça-fantasmas é caça-fantasmas, não... Bom, no dia 13 de agosto, nos Estados Unidos, está previsto para estrear O Homem nas Trevas 2. Minha nossa. Acho que a gente falou desse também no ano passado. Legal são os comentários aleatórios, assim. Porque é outro filme que não faz muito sentido, né, que exista. Eu até gosto do Homem nas Trevas, achei que foi um filme interessante. É legalzinho, sim. Mas zero sentido ter uma continuação. E é o que parece a continuação direta, né? Não é nem tipo, vai enveredar por outro caminho. Não. O filme já dava um estranho. O primeiro filme já dava um estranhíssimo gancho, né? Pra uma ideia de uma continuação, e pelo jeito alguém teve coragem de dizer, não, vamos aproveitar. Mas então, é o que ele, é... ele vai atrás do pessoal do primeiro que roubou ele. Eu nem tem trailer tem disso. Nada de informação. Não, tem nada isso. De informação. Tem nada, quase nada de informação. Nada. Só diz que vai ter. Eu gosto do 1. Eu acho um aquele filme bem resolvido. Funcional, de boa, bons momentos, ok. Uma premissa, no mínimo, curiosa, né? Interessante. Ok. Não me incomoda, não. É, eu acho que é um gancho, porque O Homem nas Trevas, acho que ele foi um filme que surpreendeu pela... É que ele caiu muito no gosto, assim, do público de terror, assim, no boca a boca. Ele é um filme que agrada muito essa galera mais jovem, agrada muito... É um filme, assim, que é bem eficiente, ele é um filme bem legal, eu acho que é oportunismo essa sequência. Total. É, fez muito sucesso com jovens mesmo. É, tá aí algo que se pode realmente dizer sobre esse filme. Agora, a continuação, eu, sinceramente, não sei o que esperar. Nada. Necessário, gente. Nada. Eu gostei também do primeiro, achei muito bom, assim, achei divertido, achei tenso. Quando revelou lá o negócio, o homem tinha lá guardado, fiquei surpresa, não vou dar spoiler pra que alguém não viu, né? Mas assim, eu acho que ele se encerrou ali e acabou, gente. Não faz o menor sentido fazer um 2. Mas igual o Ivo falou, aquele oportunismo, né? Fez sucesso, engrenar um outro aí pra ganhar mais uns dinheiros. Então é isso, mas vamos ver o que vai ser. E por último, entre os nossos mais votados, a gente tem outra continuação também, que é o Escape Room 2. Ele estava previsto para sair em janeiro, mas ele ainda não tem nem sinopse. Então, ou vai ser um filme surpresa igual foi Jovens Bruxas, ou ele vai ser adiado também. É, vocês chegaram a ver o Escape Room, o primeiro? Ah, infelizmente. Eu não vi, gente. Eu tentei, escapar do cinema, mas não consegui. A voz da decepção. Mas eu acho que já teve bastante gente que gostou dele, sabe? Que achou pelo menos um divertimento, assim, bacana. É, eu fez ia dizer isso. Fez filha teria, né? Senão ele... até continuação. É, ele é um divertimento. Exato. Ele é ok, assim, os personagens chatos ou em situações loucas funciona. Assim, não, né? Não deixa de ser interessante, ok. Não sei muito o que esperar do 2... Enfim, não tenho nenhuma opinião formada. Eu acho primeiro isso, essa coisa. Ok, tá lá, tô aqui, vou ver, mas fora isso. É isso. Bem, gente, agora a gente vai falar brevemente, assim, sobre os nossos menos votados, ou os totalmente esquecidos. Vamos começar. Esquecidos no churrasco. Total, tadinhos. Bom, alguns dos filmes que a gente ainda tem data de lançamento são o Morbius, que eu lembro da gente já ter falado também, tá previsto para estrear dia 18 de março aqui no Brasil. É o Godzilla vs. Kong, tá previsto para 21 de maio, e esse é outro também que parece que tá se arrastando há anos, mas ele é da Warner, então ele deve sair de fato nessa data, porque deve ser lançado na HBO Max, né? Ainda que a gente não tenha HBO Max por aqui, mas tudo bem. É o The Forever Purge, que está previsto para 9 de julho nos Estados Unidos, que é o último filme da franquia Uma Noite de Crime, né? Mas ainda não se tem muita informação sobre ele, não tem sinopse, nada. E o Dark Harvest, que deve sair talvez em setembro, que é a adaptação de um livro de mesmo nome, do Norman Partridge, se passa no Halloween de 63, em uma cidadezinha pequena, assim, onde todos os anos os adolescentes enfrentam uma criatura com cabeça de abóbora, que é chamada de Sawtooth Jack. Não sei, alguém espera alguma coisa desses lançamentos, assim? Vocês acham que dá pra criar alguma expectativa aqui? Eu tenho curiosidade pelo Morbius, assim. Esse eu acho que vai ser horrível. Você acha que vai ser horrível? Ah, eu acho. A começar que o protagonista é o Jared Leto. Então... É. Pois é. Eu tinha esquecido desse detalhe. E o trailer não tá legal também e tal. E é aquele filme que não é exatamente da Marvel, né? É aquela os que a Sony ainda tem alguns direitos e tal. Enfim, o trailer tá uma bomba. Mas o Venom deu super certo, né? Então vamos ver o que é que vem aí do Morbius. Samuel, você acabou de acabar com minhas pequenas expectativas, tá? Desculpa. Já não tem curiosidade mais, não. Ó, mas eu, por exemplo, tô com uma expectativa boa no Godzilla vs. Kong. Que, tipo, esse eu queria ver no cinema mesmo. Ah, eu também. Eu queria ver no cinema. Esse é o filme pra ver no cinema. Eu vi o Kong no cinema, eu adorei. Eu vi na televisão, eu falei, ah, como diz a Luana, né? Mas no cinema eu adorei. Eu vi na sala IMAX, com aquele sonzão. Achei lindo. Saí rindo até do cinema. Mas esse filme... O último Godzilla é bem ruim, né? É horrível, mas no cinema ele é sensacional, porque as cenas dos monstros são sensacionais. Agora, os seres humanos, um saco. Todo o arco dos seres humanos é um saco. O último Godzilla eu vi na televisão, achei fraquinho demais. E esse Forever Purge, espero que dê um fim digno, né, pra franquia, que Encaremos os Fatos faz muito sucesso. Tem série já e tal, 2 temporadas lançadas. Mas os últimos filmes foram muito fracos. Eu acho assim que o The Purge, ele tem uma ótima mitologia que não é bem aproveitada em nenhum dos filmes. Nem no primeiro, que é o melhorzinho. Então vamos ver se o The Forever Purge vai ter algum impacto interessante para encerrar. Gente, detalhe pra pauta. Ainda sem sinopse, mas será o último da franquia. Entre parênteses, duvido. Eu não boto minha mão no fogo, não. Ai, mas é. Alguém falou do Venom. É, vai ter um Venom também, né? Por enquanto ele tá previsto para 25 2. De junho. Venom Tempo de Carnificina. Mas também não tem nada ainda. É. Tempo de Carnificina. Mas não... Que vai ser o vilão dele, né? Que é o gancho do final do primeiro filme do Venom. Que é o Tom Hardy lá se encontrando com o assassino que se torna o Carnificina, o grande vilão Carnificina. Uhum. Pode ser que tenha uma boa expectativa de filme aí, se tiverem coragem de fazer um enredo mais adulto. Porque um dos problemas que eu acho do Venom é que é tipo, nossa, filme bobão, Sessão da Tarde, total. Fez muito sucesso. Fez uma bilheteria assim gigantesca, mas é um filme muito bobo. Então, esse segundo tem tudo pra ser muito mais sombrio, muito mais obscuro mesmo, assim, bem, bem sangrento. Porque o Carnificina é o vilão mais, digamos, pesado do universo do Homem-Aranha. Então, agora vai ter os dois vilões pesados desse universo num único filme. Poderia ser um baita um filme pesado, mais 18. Mas, sinceramente, eu duvido que vai ser... Tem alta chance de, novamente, ser um filme bobão, Sessão da Tarde. Eu apostaria mais nessa. Infelizmente. Bom, a gente tem, ainda sem data definida, tem um filme chamado Slapface, que ele já tem um pôster, assim, eu acredito que ele esteja pronto. É sobre a sinopse diz, é um garoto que lida com a perda da mãe, criando uma perigosa amizade com um monstro. Não sei se dá pra ter alguma ideia do que vai ser, assim. Porque, por enquanto, é só isso mesmo, sabe? É o pôster e essa sinopse curtinha. Mas também tá com lançamento a definir, então não sei. É, tem o Malignant, que é o novo filme do James Wan. Também tá como a definir, mas ele tá previsto pra sair em 2021, em algum momento de 2021. E tem o Army of the Dead, que é o novo filme do Zack Snyder. É um filme de zumbis do Zack Snyder para Netflix. Esse vem sendo desenvolvido já faz um tempinho, né? E sendo Netflix, talvez ele até tenha mais facilidade de ser lançado logo do que algum que passaria pelo cinema, né? Inclusive, eu tava com expectativa para esse ano. O Army of the Dead, a expectativa é que tivesse sido lançado esse ano. Mas aí ele foi adiado e o pessoal fala nas expectativas agora que saia talvez até o final do primeiro trimestre. Então, acho que ele não deve demorar muito mais, não. E talvez seja interessante, né? São mercenários em Las Vegas, no meio de um surto zumbi, assim. Não sei, me parece divertido, pelo menos. É, o Zack Snyder, ele fez o remake, né, do Madrugada dos Mortos. Isso. É, então. Exato. E é bem, bem, bem feitinho, né, esse remake. Eu gosto bastante dele. Eu gosto também. É, tem um filme chamado A Head Full of Ghosts. A sinopse também está com lançamento a definir. A sinopse diz que 20 anos depois de sua família ter sido destruída publicamente por conta da misteriosa doença de sua irmã, uma mulher conta sua história em suas próprias palavras, revelando uma versão muito mais aterrorizante do que aconteceu em sua casa na infância. É isso que a gente tem também. Não tem. Achei uma sinopse até interessante. É baseado num livro esse. O livro é bacana, então não sei o que vão arrumar com o filme, mas, né, vamos ver. Tem um filme chamado Run, Sweetheart, Run, que ele estreou em Sundance no começo de 2020. Ele foi adquirido pela Amazon, mas ele ainda não foi lançado. É de uma mulher que tenta chegar viva em casa depois de ter um encontro com uma pessoa que ela conheceu num aplicativo. E o cara parecia super encantador no começo, mas rapidinho ele vira outro, assim. Esse filme do Run, Sweetheart, Run é que ele é baseado numa história real da diretora. Então, sério? Eu tô bem interessado nesse filme por causa disso. Eu esqueci qual é o nome da mulher que tá dirigindo, mas é baseado numa história real dela. Então eu tô bem interessado nesse filme. Shanna Faced, o nome dela. Ah, sim. Obrigado. Pesado. Espero que é outro, né, também, que a Amazon podia liberar rapidinho, já que tá na mão deles. Se duvidar, já tá lá no catálogo, a gente nem sabe, porque eles não anunciam nada. Alguém vai lá e digita. Olha lá. Digita que se duvidar, olha, tá lá. Complicado, viu? Sem legendas, com a sinopse cortada por 3 pontos. Dublado. Ou aplicativo odiável. Bom, antes desse episódio sair, a gente dá uma olhadinha na Amazon, porque se tiver lá, a gente acorda. Ah, é muito bom. Tem um outro filme chamado The Seventh Day, que pela sinopse parece tão clichê quanto possível, que é um padre veterano que se une a um padre novato no primeiro dia de treinamento deles, e acho que eles vão fazer um exorcismo. Nossa. E tem um outro filme... Pois é. E um outro chamado Till Death, que é com a Megan Fox, que eu achei muito jogo perigoso, porque é uma mulher que é deixada algemada ao corpo do marido dela, que tá morto. E segundo a sinopse, como parte de um doentio plano de vingança. E ela precisa se soltar antes que os assassinos dela cheguem pra matá-la. Gente, mas se o marido tá morto, corta o braço desse homem e vai embora. Não é isso, zero sentido. Cadê? Eu já dei a solução, já. Sem filme, não. Acabou. Pode parar. Acabou, virou um curta, segundo a Lu. Não, curta não. Vídeo do minuto. É. Pô, tá doido. Eu, hein? Ai. É isso, gente. Ai, Megan Fox. E a gente... triste, olha. Ai, ruimzinha, então, né? Coitada. Nem das tartarugas ninja ela se salva. Nossa senhora. Coitada das tartarugas. Quem se salva nas tartarugas ninja? Ai. E a gente vai ter 3 animações que eu não sabia até a gente começar a montar essa pauta, mas todas elas me interessaram bastante, assim. Tem um filme mexicano chamado Las Leyendas, El Origen, que deve sair em fevereiro, que é uma dupla, a dupla caveira, que é formada pelo finado e pela moribunda, eu já adorei aí pelos nomes dos personagens, que vivem num lugar, num lugar assim, que não é nem o mundo dos vivos, nem o mundo dos mortos, e uma criança humana consegue entrar nesse lugar, e aí eles têm que dar um jeito na situação, assim. É tipo Monstros S.A. Talvez. Parece meio Coco também, né? Que o Viva, a Vida é uma Festa. Também, exatamente. Mas versão mexicana. Talvez, né? O México assistiu e falou, puta, o que fizeram ali, né? E quis fazer sua própria versão. É, pode ser. E a gente tem outras duas animações que tem o envolvimento do Jordan Peele. Uma é a Abruptio, ainda sem data. É sobre um cara que acorda e, tipo, ele já é um cara super má sorte, assim. E aí, um dia ele acorda e tem um dispositivo explosivo que foi implantado no pescoço dele. É, o filme tem produção do Jordan Peele e o Jordan também vai dar voz a um dos personagens. E o outro é o Wendell and Wild, que são dois irmãos demônios que têm que enfrentar uma freira e dois adolescentes góticos. É, o Jordan Peele também escreveu o roteiro, junto com o Keegan-Michael Key, que fazia a série Key and Peele com ele, né, uns anos atrás, assim, que eles faziam sketches de comédia. É, os dois escreveram o roteiro e os dois fazem as vozes dos demônios. Os três, nossa, assim, estão super, viu, me interessando. Parece muito, pelas sinopses, assim, achei muito bonitinhos. Uma freira e uma dupla de adolescentes góticos, adorei. Então... Tem um gif na internet que é um clássico, que eu amo muito, que é um punk sendo abençoado por três freiras ao mesmo tempo. Ele pega a cruz do pesco. E inverte. Muito bom, cara. Toda vez que esse gif passa no Twitter, eu morro de felicidade. Ele é muito bom. Ele pega o crucifixo da freira, ela vai lá e dá tipo um tapa na mão dele. É bem legal. Gente. Lembrou esse gif, essa sinopse? Sim. Total. E, gente, a gente chegou nos esquecidos do churrasco, como disse o Samuel. São os filmes que ninguém quer ver. É. Um até eu fiquei bem, bem surpresa. Porque um deles é o novo da franquia Pânico na Floresta. É o The Foundation. Eu não sei, eu não assisti toda a franquia. Eu não sei se ela foi tão ladeira abaixo que agora ninguém mais quer também. Mas enfim, vai sair mais um, previsto para maio. Então, essa franquia, eu acho que ela é aquela famosa franquia que as pessoas não lembram direito de quantos filmes existem e se elas viram os filmes, eu acho que elas não conseguem identificar muito qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual o terceiro, porque eles são muito iguais, muito parecidos. Então, eu acho que deve ter ainda, talvez, os seus adoradores... Mas a lembrança que eu tenho é isso, é que ela é uma coisa muito genérica, que eu acho que são 5 filmes, são muito iguais. A única diferença que eu me lembro é que tem um que se passa durante o inverno, então a floresta tá congelada. Mas fora isso, eles são bem, bem iguais, assim. É o mesmo cenário, é quase que o mesmo enredo, e os personagens, então... eu acho que vai ser mais do mesmo também. Muito provável, né? Bom, além dele, a gente tem o The Devil's Light, que tá previsto para 8 de janeiro, também acho muito difícil, que é uma freira que vai fazer um exorcismo e encara uma força demoníaca que tem alguma ligação com o passado dela. Esse só se destacou um pouquinho para mim, porque tem a Virginia Madsen, que fez Candyman, né? Oh, mas ela nem é essa freira, a freira principal é uma jovenzinha lá. Menino, como tem filme de série no ano que vem, né? Pois é o quê? O terceiro já? Uma tendência nova. Verdade. Que era pra ter morrido com a feira, né? Mas o povo continua. Amém. Engraçado. Ai, que é um... Eu não sei se eu posso chamar de subgênero, ciclo, categoria. Não sei direito como definir isso. Mas tem uns filmes de freira que eu acho que depois poderiam render até um programa à parte. Né? De freira voadora a freiras satanistas e... Enfim, eu não consigo pensar em nenhum filme bom de freira. Mas assim, que tem um monte, tem. Não. É verdade, tá aí, Sila. Anota no caderninho, nosso dos temas de 2021. É o Exploitation. É o Num Exploitation. Nossa, não, você pega a década de 70, ele tem o Devils, do Ken Russell, que é muito bom. Tem um filme que é Mother John. Eu acho que vale um episódio. Vale um episódio. Eu acho, vale, eu acho. Vamos lá. Muito bom. Aí tem vamos um. Já tem começar um... a agenda do ano que vem. Oh. Um japonês chama Holy Beast of não sei o que lá, que é pesadão. É, tem muito filme. Então fechou, gente. Já fechamos um episódio. É, bom, e no ano que vem também sai o primeiro filme da trilogia Fear Street, que é baseada nos livros da Rua do Medo, do R.L. Stine. É, os três vão ser dirigidos pela Lee Janiak, que fez o Honeymoon. Não sei muito sobre eles também, ainda não tem uma data definida. Sinopse ele até tem, né, mas os livros contavam várias histórias, assim, cada livro era uma história. Era de... mais voltado para adolescentes, assim. Então, imagino que vão ser... cada filme... pelo que eu entendi, cada filme vai contar a sua história, mas alguns personagens se repetem, assim. Algumas das atrizes também vão repetir, vão estar nos três filmes, mesmo que eles sejam, que as histórias passem em épocas diferentes. Mas é isso que a gente tem por enquanto também. Talvez seja um filme divertido, seja uma trilogia divertidinha, assim, vamos ver. Tava vendo sobre esses livros, tem mais de 50 livros na Rua do Medo... inglês, né? Parece que em português foram traduzidos uns 15. É muito livro que tem dessa sagazinha, viu, gente? É misericórdia. É que são curtinhos, tipo, é pra infanto-juvenil, um né? É que é infanto-juvenil, são umas 50 páginas cada livrinho, assim, mas é bastante coisa, tem muito material aí, dá pra fazer muita coisa mesmo. Sim, bastante. E, gente, a gente tem outros só pra citar brevemente três filmes que estão em estágios muito iniciais, assim, não é certeza que eles saem em 2021, mas são três remakes. Um é dos Vampiros de Salem, né, do Stephen King, que vai ter o James Wan como produtor. Outro é o remake do Grito de Horror, que vai ser com o diretor do It, o Andy Muschietti. O terceiro, que eu acho que é o maior dos desperdícios, que é o remake de Os Outros. Ai, gente, eu nem falo. Gente, não entra, não consigo conceber. Vou fazer um abaixo-assinado pra esse filme ser cancelado. Entendeu? Vou começar isso agora, mãe. Depois desse podcast. Não faz o menor sentido. Sério. Acho válido. É um pecado. É um pecado querer fazer o remake de Os Outros. Totalmente. Gente, tipo, faz super pouco tempo, sabe? E todo mundo sabe como acaba, assim. O que você vai mudar? Esse é o grande problema. Os Outros, então... ele já enfrentou um problema na época, né, do lançamento, porque ele veio pouco tempo depois da... Ah, o do M. Night Shyamalan, esqueci o... Sexto Sentido. E os plots eram praticamente iguais. E muita gente não gostou dos outros. Só que depois meio que virou um clássico Os Outros. E eu adoro esse ar de clássico que Os Outros têm. Então, um remake seria muito mal visto agora, porque, exatamente, como dar modernização para um plot que é tão específico? Então, é muito querer fazer gratuitamente, querer tirar um dinheiro em cima da ideia. É manchar a imagem, é muito, muito desagradável. Não faz sentido nenhum. Nenhum, gente, mas né, já falamos de muita coisa que não faz sentido aqui hoje. Metade do programa, praticamente. Então. Mas tudo bem. Não, eu falar que é o título desse podcast, mas acho que vai ser Não Faz Sentido. É mais aquilo para 2021 aqui. Não fazem sentido, tá aí o nome não do programa. Parte 2. Não, eu ia dizer que só para lembrar pro nosso colega Infernalta que 2021 pode ser um ano bem atípico de produções cinematográficas, porque nós temos agora realmente o início da grande guerra dos streams, né? A Netflix, ela é famosa por anunciar filmes que com um trailer que já vão estrear no mês seguinte. Então, a gente tem muita coisa que a gente não faz ideia do que tá vindo aí. A HBO Max deve chegar à América Latina no primeiro semestre de 2021. Então, é uma grande expectativa, porque eles já oficializaram que todos os lançamentos de cinema em 2021 vão sair direto pro streaming. Isso vai ser muito sensacional para nós. Por incrível que pareça, nós devemos receber o HBO Max primeiro que a Europa. Então a Amazon também está vindo com a segunda parte do acordo com a Blumhouse, né, dos 8 filmes. Então mais 4 filmes de terror estão garantidos pela Blumhouse na Amazon. Então, 2021 pode ser um ano muito atípico de produções. Muita coisa vai ser anunciada assim, de sopetão pra gente. Incluindo séries, que a gente não fez muito uma lista esse ano para trazer de expectativas para 2021, mesmo porque muitas séries que estão em produção esse ano entraram em conflitos por causa da própria pandemia de corona, né? A gente teve, por exemplo, The Witch, a segunda temporada, que está dando um baita de um atraso, porque boa parte do elenco e dos funcionários foram diagnosticados com a doença e precisaram paralisar. Algumas outras séries, como, por exemplo, What Do In The Shadows, a terceira temporada está confirmada, mas também não temos muitas informações de como está a produção. Então, tem um calendário grande aí de coisas que ainda vão ser reveladas para 2021, entre filmes e séries. Não, só uma pergunta. Alguém me explica o que aconteceu com a Blumhouse, que chegou a levar alguns filmes para concorrer ao Oscar, né? E agora, não sei, está numa decadência... Tipo, quando a gente fala que filme produzido pra Blumhouse, a gente... Ah, não, não tem expectativa nenhuma. Sim. Mas assim, porque, pelo que eu entendi... Foi de repente uma queda. É, mas Ivo, assim, pelo que eu entendi, o Jason Blum, ele... Eu não falei errado não, o nome, né? Ele definiu que a Blumhouse ia começar a trabalhar com coisas mais experimentais, coisas com que envolvessem menos orçamento e mais ideias. O problema é, o que está saindo não está tendo um bom retorno. Os próprios filmes da parceria com a Amazon são todos muito baratos, e pouca coisa se salva. Acho que a coisa mais interessante que eu vi da Blumhouse em 2020 foi o remake de Jovens Bruxas, e ainda assim ele é bem pobrezinho, se salva mesmo pelo roteiro, pelas atuações. Mas bem pobrezinho, efeitos especiais assim, péssimos. Então, eu acho que eles abraçaram mesmo esse negócio de produzir muito com gente nova, com baixo orçamento. E aí não tá dando bom resultado não, por enquanto. Eu até apoio isso, né? Mas deveria ter um retorno interessante, né? Estranho, porque eu vi muita coisa legal da Blumhouse. Sim, e total. De repente ela deixou de ser uma referência. Mas tá, Samuel explicou aí, tá entendido. Bom, gente, agora a gente... Eu já vou dar um spoiler aqui, que a gente tá preparando uma vinheta pra essa parte dos nossos episódios, que é o especial Samuel, né? Samuel, fala um pouquinho... Ai, que nada. Fala um pouquinho sobre os games que a gente pode esperar serem lançados nesse ano. Ah, 2021, ele é um marco, porque a gente tem de definitivo a corrida da nova geração, né? Nós temos dois grandiosos consoles que foram inaugurados no final de 2020, e agora começa a corrida dos estúdios, das produtoras, das distribuidoras, para encher o PlayStation 5 e o Xbox Series de novos jogos. No gênero de terror, a gente está com uma ótima lista de muitas expectativas para 2021. O único jogo que me interessa da lista de jogos de terror que tem uma data confirmada é Little Nightmares 2, que estava com expectativa de que fosse lançado em 2020, mas foi adiado. E vai sair agora em 11 de fevereiro. O Little Nightmares é um jogo excelente, é um jogo curto, mas muito bom, muito envolvente. Ele capta uma vibe meio de terror infantil pesadíssima. Tem a crítica do primeiro jogo lá no Boca do Inferno, quem tiver interessado, e ele ganhou um status de jogo cult mesmo. Então esse Little Nightmares 2 está sendo muito bem aguardado. Mas o jogo definitivamente que mais está sendo aguardado para 2021 é Resident Evil 8 Village, que ainda está com uma... Como é que eu posso dizer? A Capcom ainda está fazendo um grande mistério de para onde esse jogo vai ser lançado. Eles primeiro tinham anunciado que ia sair só para a nova geração, agora tem alguns boatos quase confirmados de que ainda deve sair para a geração anterior. Mas ainda assim, o primeiro trailer que foi lançado no evento de lançamento do PlayStation 5, não esqueça, porque foi um trailer histórico, foi muito bom. A gente tem o grande nome da franquia, o Chris Redfield, voltando com o Ethan do Resident Evil 7. Então, parece que o Chris vai virar um vilão do jogo, e com aquela vibe de ou você morre como herói ou vive tempo suficiente para virar vilão. Tem uma expectativa muito grande sobre Resident Evil 8, principalmente porque Resident Evil 7, Resident Evil 2, Resident Evil 3 foram um grande sucesso da Capcom. Então, não tem como a Capcom errar, quer dizer, tem, mas a gente está numa expectativa de que seja um baita de um jogaço. Correndo por fora, a gente tem o Fobia, que é um jogo brasileiro cuja demo foi lançada em 2020 e surpreendeu muita gente, porque está um jogo extremamente bonito, realista e bastante assustador. Muita gente elogiou a demo, eu vi alguns vídeos no YouTube, estou bem interessado, e esse tem tudo para ser o primeiro grande jogo de terror brasileiro. Então, uma expectativa assim, enorme com esse jogo. Também nós temos exclusivos para Xbox Series, dois jogos assim, que estão praticamente marcados de serem lançados em 2021, que é o The Medium, que é dos mesmos produtores do jogo de A Bruxa de Blair, e por isso que esse jogo está me interessando tanto, porque o jogo da Bruxa de Blair, ele é uma obra-prima de jogos de terror. Falo sem medo, é um jogaço. Então o The Medium, que é do mesmo estúdio, também tá com as minhas atenções. Já o Scorn, ele é baseado no universo de Alien, e esse jogo está em desenvolvimento há muito tempo, há mais de 5 anos, inclusive com campanha de financiamento. O diretor nunca escondeu que o jogo só ia ser lançado quando ele achasse que estava realmente pronto. A Microsoft abraçou o projeto, está investindo e por isso conseguiu a exclusividade. Então o Scorn tem alguma chance de ser lançado em 2021. É um dos jogos de terror mais aguardados nos últimos anos, na verdade. Todo ano eu coloco ele na lista de jogo aguardado e ele não sai. Então, talvez tenha expectativa... Pois é. Então, talvez tenha expectativa de que finalmente o Scorn saia. Também temos o Ghostwire Tokyo, que é do criador de Resident Evil. Não parece ser exatamente um jogo de terror. Tem mais um quê de mistério sobrenatural. Mas muito interessante. Está com um lançamento exclusivo para o PlayStation 5, se eu não me engano. Correndo por fora, nós temos Returnal e Pragmata, que são terrores de ficção científica. Não sabemos muita coisa ainda sobre esses dois jogos, mas eles dois têm trailers muito bons. Principalmente o Pragmata, que tem um trailer muito louco, assim, surreal. Começa com um soldado no meio de uma avenida que parece que é em Nova York, aparece uma menina com um gato, sobe nas costas dele, ele sai voando, quebra uma cúpula que você pensa que era o CERN, na verdade era uma cúpula de vidro, e pousa na Lua. Termina assim. Então, bem surreal. Incrível. E um dos jogos que eu tô mais aguardando e encerra essa minha lista é o Senua's Saga, o Hellblade 2. O Hellblade, o Senua's Saga, foi lançado em 2018, se eu não me engano, e pra mim é um dos jogos mais icônicos dessa geração. Pra mim ele é sensacional. Eu tenho um amor incondicional por esse jogo. Esse jogo ele é tão bom que a Microsoft comprou o estúdio que fez ele, que tinha só 20 pessoas, encheu de gente, botou uma grana e disse: faz um segundo, eu quero um segundo, e ele vai ser exclusivo pra Xbox Series. Então eu tô num grande aguardo pelo Senua's Saga. Vai trazer de volta a Senua, que é a heroína do Hellblade. E esperem aí um terror bastante pesado envolvendo mitologia nórdica e guerreiros celtas. E é isso, eu acho que 2021, assim, pro mundo dos games, tem tudo para ser um ano muito bom. É o início da nova geração novamente, e os estúdios vão correr aí atrás de grana, atrás de desenvolvedores. Provavelmente é um mercado que vai crescer, porque foi um mercado que não parou por causa da pandemia. Então só temos, assim, boas expectativas. Eu tô bem ansioso. Infernautas podem ficar atentos ao site do Boca, que o Samuel sempre posta as resenhas dos jogos que ele joga. Então acompanhem o site também, né, pra lerem os textos do Samuel, que são sempre muito bons. E com certeza o que ele for jogando dessa listinha, com certeza vai sair por lá. E acho que é isso, né, gente? Vamos às considerações finais, começando pelo Felipe. Olha, eu acho que deu pra notar que nossa expectativa 2021 não é das melhores, pelo menos com o que falamos aqui. Mas Eu acho que o principal, a principal dica, ou a principal, o principal conselho que a gente pode dar é que o cinema de terror, claro, ele é sempre marcado por essas grandes produções, esses filmes, essas estreias, que, claro, tem muita coisa boa por aí, muita coisa de gosto duvidoso, né? Tem de tudo. Mas também é um gênero que ele está sempre se reinventando. E muitas vezes aquela produção que você não ouviu falar, que vem de um país que você não conhece, aquela produção nacional que de repente você nem sabia que estava sendo gravada, e de repente você tem a oportunidade de assistir, de repente talvez um dos grandes filmes do ano nem tenha passado por essa nossa lista. Então eu acho que a dica é: vamos aí ficar com nossos olhos abertos, atentos, procurando sempre, cavucando o que tiver sendo discutido, lançado, passando aí nos festivais, e com certeza a gente vai com certeza encontrar muitas obras interessantes e que vão talvez trazer um pouco mais de ânimo aí para o nosso 2021. E aproveitar, claro, desejar um 2021 tranquilo e, enfim, menos traumático, se é que é possível, aí para os nossos infernautas. Assim esperamos. Lu, e você? Gente, acho que o Felipe foi ótimo na fala dele. Também acho que a gente tem que ficar atento às coisas que não estão também só nessa lista, que, querendo ou não, são filmes grandes, que acabam ganhando grande proporção de propaganda mesmo, de difusão aí, mas tem muita coisa, assim como tem muita coisa que foi adiada durante 2020, acho que tem muita coisinha que deve estar na gaveta aí, meio escondidinho, que talvez vá surgindo, e a gente tem que ficar atento. Eu, por exemplo, estou super empolgada com o documentário do Ivo, já quero saber sobre o que é. É a minha empolgação de 2021. Vou então, mandar assim, depois lá no grupo. Lá. Manda, que eu quero ver. Então, acho que é isso. E é isso, gente. Feliz 2021 para todo mundo. Espero que seja um ano do que 2020 não foi. Então, é isso. Vamos nessa. É isso aí, gente. Bora. Ivo, e você? Desejar a todo mundo aí um bom 2021. Acho que, né, espero que a vacina chegue logo. E em São Paulo aí a previsão é 25 de janeiro, né? Mas eu não sei. Não dá para saber, né? Tá uma questão política forte, mas enfim, todos os infernais continuem se cuidando aí. Não sei como que, né, do episódio que a gente tá gravando, até quando ele vai ser lançado, como que tá a situação. Mas, né, enquanto a gente tá gravando aqui, a situação tá caótica, né? Então, fiquem em casa, aproveitem os streamings que vão ter esse ano aí. E torcer para que seja um bom ano para o cinema, que essas produções aí que a gente está meio por fora, nos surpreendam. E como o Samuel falou, né, acaba saindo muita coisa no stream que a gente não tem notícia, são anunciadas de um mês para o outro. Então a gente espera que tenha muita produção legal e que todo mundo fique bem. Abraço a todos. Muito bom. Samuel, e você? Não tenho muito o que falar, os colegas foram muito pontuais. Desejar para todo mundo um 2021 pleno, assim, é o maior desejo, né? E que esse universo da cultura pop de terror que nós amamos tanto continue nos distraindo dos terrores que surgem da vida real, né? 2021 notavelmente não vai ser um ano fácil, então que a gente pelo menos continue tendo esses prazeres do horror ficcional nas nossas vidas. A gente precisa fugir para algum lugar, né, gente? São os filmes que proporcionam isso. E é isso, gente. Obrigada a vocês por mais essa gravação. Obrigada aos ouvintes por terem estado com a gente ao longo de 2020, por estarem entrando com a gente em 2021. A gente volta daqui a pouquinho, no começo de fevereiro, primeira semana de fevereiro. A gente vai fazer uma reformulação no nosso Padrim, Então, convido vocês a ficarem de olho para ver as mudanças que a gente vai fazer. E quem puder e quiser colaborar com a gente agradece bastante. E quem já colabora, também a gente agradece pela ajuda, pela confiança. E é isso aí, gente. Um bom ano a todos e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, gente. Férias. Férias pra ficar trancado em casa. Ai, tá ótimo, gente.